afastei de minha solidão. Escola desfilando na avenida, é festa e paz no meu coração. Transformei meu pranto em sorriso, esqueci a sua ingratidão. Maravilhoso é samba, sambando não se tem desilusão. Maravilhoso é samba, sambando não se tem desilusão. Encontrei motivo pra viver, afastei de minha solidão. Escola desfilando na avenida, é festa e paz no meu coração. Transformei meu pranto em sorriso, esqueci a sua ingratidão.